bora começar! Bora começar! A gente vai começando do jeitinho que vocês gostam. Ao vivo! Pra ficar bonito, eu quero ver todo mundo com os bracinhos pra cima. Quem é do Paysandu, joga a mãozinha pro céu, aê! Quem é do Clube do Rimo, joga a mãozinha pra cima, aê! Quem é do Flamengo, dá o gritinho! Cadê a galera do Corinthians, Saíta? Vai começar o baile! Imbatível, melhor baile do... Vai começar, vai começar, DJ Fabrício, imbatível. Alô, Sérgio Bala! Toma pressão, meu Rafael. Toma pressão, DJ Fabrício, imbatível. Pra saber mil graus, tá aqui com a gente também. Toma pressão, vida louca, galera, de boa vista. Família Racha Balde, eu quero ter você de novo aqui. Vai começar pra seu bebê. Porque não me diz o teu nome. Eu quero te amar e ser feliz. E dizer a você do meu amor. A nossa família da Fábio tá com a gente também, tá todo mundo por ali. Bora, Golzinho! Que eu vou correndo encontrar você. E a distância? A distância só me faz sofrer. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Scorpion Sound Prime. Scorpion Sound Prime. É o Prime, não, Prime, não. Não, não peça outra chance. E avisando, viu, gente? A Fafá da Chave, meu irmão. Tá fazendo aniversário e ela tá aqui. Curtindo no som que ela dá valor. Você está curtindo Scorpion Sound Prime. Você deixou. DJ da galera. Fabrício. É o Fabrício. É o Fabrício. É o Fabrício. É o Fabrício. É nós ao vivo. Aqui. Por onde eu vou? Penso em você. Não aguento mais viver assim. E aí? A noite cai. Não te encontrei. Meu amor. Bora, Galtinho. Pra te esquecer. Vamos lá. Que? Scorpion Sound Prime. Você vai no veneno. Toda nossa comitiva da Fábio tá com a gente também. Bebendo todas e mais algumas. Aí tem mora. Tudo por você, minha vida te entreguei. Eu estou em tuas mãos, meu amor. Será que foi em vão? o Igor, o Gelson, Giovanni, o Antônio. A galera de Urucurana tá na área. Estão aqui. Você me enganou, me deixou triste. Sinto muito, não. Toma! É marcante na tua cabeça, Goldinho. Vamos lá! Você só me fez sofrer. Você me feriu mais. Você veio dizendo eu mudei. Todo esse tempo, juro, eu passei. Eu te aceitar de novo, eu vou sofrer. Se eu passar por tudo que eu passei, eu vou morrer. E aí, diz assim, diz assim. Eu te juro, não deu. Você me enganou, me deixou triste. Sinto muito, não deu. Tirei o céu, a lua. É o forrozão do Monte Preto, o forrozão que toca tudo. É tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo. Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Pensar em ti, você vive no meu pensamento. Quando você tocou pra mim, me apaixonei naquele momento. Não é imaginação, é pura curtição. Mega príncipe negro, Edilson, Edilson, tocando com emoção. Tá no hotel. Com as batidas do meu coração. Eu faço pé de príncipe negro. Alô, Lenzinho, você comigo também, valeu. Aqui, aqui. Coração. Tutu. Meu parceiro Fabrício por ali também. Meu parceiro aí, Caroço da Brasil também. Hoje ele curtindo no centro. Meu parceiro Naldo, ele ao lado da primeira dama. Direto do 42, a moleque fronteira. Esse é venenoso, Fabrício. Tempo para te encontrar. Fecha os olhos, vejo você. Quantas vezes me entreguei. Deixa eu abraçar também com muito carinho Flávia Soares e o Wendel Neves. Tomando todas e mais algumas. E são na área, estão na área. A cada beijo que tento esquecer, lembro mais de você. Aí tu olha pra menina e fala assim: abre coração. Fabrício. Aê, Fabrício imbatível. Solta som que a galera gosta de rock doido. Eles gostam de rock doido. Eles gostam de bagulho doido. Quem é que não tem hora pra chegar em casa? Joga as suas mãozinhas aí pro céu. Joga a mãozinha. Quem é que tá solteiro aí? Rapaz, o negócio tá bonito demais. E a gente tá na área pra fazer uma grande noitada. Isso aqui, meu irmão, é o forrozão do Monte Preta. O forrozão que toca tudão, tudão, tudão, tudão. Joga aí! Isso vai ser chocante. Vamos lá! Vamos lá! Nothing but mammals, so let's do it like they do on the disco. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it. É o Brasileiro! You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Vou gravar meu nome no crânio deles. Pode gravar! Pode gravar! Mais pólvora! E bota na pressão! Hoje não! Mais pólvora! É mais pólvora! DJ Lohan que tá tocando. Hoje não. Hoje não, sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Ela curtiu o imbatível, vestida de Supreme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme, treme, treme. Eu tô. Para meu parceiro Naldo, hoje é fronteira, maninho. Eu tô no rock, eu tô no rock. O DJ, DJ, vai botando na pressão. DJ, DJ, vai botando na pressão. DJ, DJ, vai botando na pressão. DJ, DJ, vai botando na pressão. Pressão, pressão, pressão, pressão. Tudo no escurinho. Pressão, prepara pra acender minha produção. Explode o bagulho. Olha o meu parceiro Betinho. Meu parceiro Betinho, vou ir na fita, na TF, tá com a gente. Olha a área, meu irmão. Bora, família Fábio! A Chabalde, meu irmão! Que tem doida quando vê os caras doidos. Que tem doida quando vê. E a Chiriquita! Que tem doida quando vê. E a Chiriquita! Que tem doida. Vindo, vindo! Quando vê os caras doidos. Quando vê os caras doidos. Quando vê os caras doidos. Que tem doida, doida. O show já tá num grau. O show já tá num grau. Como é que tu tá? O show já tá num grau. Tá no grau. Tá no grau. Tá no grau. Tá no grau. Tá no grau. Tá no grau. E estamos a... Forrozão que é tudão, tudão, tudão, tudão. Ela ficou safada, ficou cachorra e nem quer saber. Antigamente era um lesão safadão. Depois que foi pro Scorpio, ela virou moleca doida. Virou moleca doida. Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca. Vou de quatro no caralho, eu consigo. Chama nome aí. Baixa, caralho. Chama nome aí. Bota, caralho, caralho, caralho, caralho, caralho, caralho, caralho, caralho. E eu dou picada. E eu dou picada. É picada, meu irmão. E eu dou picada. É picada. E eu dou picada. Mas se tu mexer, aqui no Escorpião Saúde a picada é selada. Aqui no Escorpião Saúde a picada é selada. Aqui no Escorpião Saúde a picada é selada. É selada. a picada, picada, picada, picada, picada. Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada. Sabe por quê? Sabe por quê? Escorpião saldi é pressão, é pressão, é pressão. Escorpião saldi é pressão, é pressão, é pressão. Escorpião saldi é pressão, é pressão, é pressão. É pressão, é pressão, é pressão. É pressão, escorpião saldi é pressão, é pressão. Eu vi o mano sentado lá na esquina. Na humildade parei pra desenrolar. E aí? Tava vendendo maconha e cocaína bolada. É desse jeito, Fabrício! Fabrício! Falou pra mim que tava na vida bandida. Vida do crime, ele é o Zico Fred. Falei pra ele, mano, isso não é vida. Meu parceiro da antiga. Isso o tempo de moleque. Soltava pipa, jogava. Esculachava na mesada do campinho. Perdendo a vida, estragando a juventude. Meu mano, sabe bem onde vai dar esse caminho. Chorando muito. Nossos amigos da PF estão com a gente também, valeu! Tá todo mundo na área com a gente, valeu! É DJ, moleque. Oi, você pode ser bandido. Você pode ser. Outra pica de um 5-7. Você pode ser. Eu vou guardar sempre comigo. Nosso tempo de amigo. E a brincadeira de moleque. É DJ, moleque. Oi, você pode ser bandido. Olha meu parceiro, Luninho Silva. Clotinho, pega, pega, pega. Pega a visão, pega a visão. Pega a visão, pega a visão. Pega a visão, pega a visão. Pega a visão. Pega a visão. É pra você se ligar, meu irmão. Meu perigoso. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Aqui é pressão, é pressão, é pressão, é pressão, é pressão, é pressão, é pressão, é pressão, é pressão, é pressão, é pressão, é pressão, é pressão, é pressão. Que nem patrão, no Patate Moral Prime. Obrigado, amigos, também. Ali do Racha Balchão e da Brasil também, Fabrício. Tá todo mundo na área. Toma a chavada pra cima. O DJ moleque todo que conquistou o Pará. Humildade, disciplina, vamos nessa, vamos lá. Eu sou é passateiro, então toma sua pisa. Eu sou moleque doido, dou chavada nas meninas. Olha a buzina do Patate, tá tocando pode pá. Bota a chave pra cima que a chavada vai rolar. Bota. Hoje é tudão, vai tocar tudo, meu irmão. Sem papo furado. A chavada vai rolar. Olha a buzina do Patate, tá tocando. Tocando pode pá, bota a chave pra cima, que a chavada vai rolar. Bota a chave pra cima, que a chavada vai rolar. Vai já rolar, vai já rolar, vai já rolar, vai já rolar. Escorpião Saldinho, Escorpião Saldinho. É pressão, é pressão, é pressão, é pressão, é pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda quando sair, tá de depois do forrozão do Rocha e Batata. Sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão. É muita pressão, sequência de ladrão. Sabe por quê? Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Sabe por quê? Sabe por quê? Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido, ela quer o 5-7, ela quer o 5-5. A jogada na minha cara, então vou ter que levar a jogada na minha cara. E vai jogando, jogando, jogando. DJ Lohan que tá tocando. Fabrício, André, William e o Davi, DJ Guia. Chama não, ei bandido. Sabe por quê? Ei bandido. Sabe por quê? Sabe por quê? Sem Nap Story, peguei minha Duke Golden. Eu vou pro rock hoje, eu vou pro rock hoje. Eu vou pro rock hoje, eu vou pro rock hoje. E os caras doidos vão bebendo muito chope. E os caras doidos vão bebendo muito chope. Tá ponto camarada que só usa Duke Golden. Tá ponto camarada que só usa Duke Golden. Vamos lá! Aqui tá tocando. Sacanagem, amor de toda, com certeza tem aqui. Adorei o seu convite pra brotar aqui no baile. A novinha com certeza. princesa. É só o aquecimento, porque a gente toca tudo, meu irmão. Sem papo por hora. Produções. Tem alguém cansado aí? Produções. Chegava aqui falar no Fabrício, pode socar de tudo. Porque aqui, produções, quem manda é o nosso público. Quem manda são vocês que fazem esse forró. Ficar a pressão a cada ano que passa. Aumentar a tradição. Então eles falaram, Fabrício, toca pras meninas, pelo amor de Deus. A culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Pras meninas, Fabrício. Engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou. Pras meninas, Fabrício. Engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. É uma mistura, é o nosso baile. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. O Gabriel do Borel, que comeu a minha tcheca. Eita, Gabriel de graça. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. O Gabriel do Borel, que comeu a minha tcheca. O Gabriel do Borel. Aê, pega a visão. Cadê esse jeitinho pra você se ligar? Nossa, eu não pude preta, meu irmão. Entra seco, sai molhado. É desse jeito, é desse jeito, é desse jeito. Vai, vai, e vai e vem. Vai, e vai e vem. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. As novinhas da Zona Leste é maior vodão, as novinhas da Zona Sul. Quem é que tá na área? É maior vodão. Scorpion Sound Prime. É maior vodão. É maior vodão. Olha pra, olha pra cara da nossa tropa. Vai com rabetão no chão. Vai com, vai com rabetão. Vai com rabetão no chão. Vai com, vai com. Vai do chão, vai do chão. Rabetão no chão. Vai com rabetão no chão. Vai com rabetão no chão. Vai, vai, vai, senta. Senta, senta. Vai, senta, senta, senta, vai, senta. E senta, senta, e senta, senta, e senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, o pau, é o baile do imbatível. Me chamou uma festa muito louca que vai ter Megatron, putaria a noite toda, que vai ter paredão, putaria. Yeah. Scorpion Sound Prime. Minha mulher me deixou, vou parar lá na gaiola. Que se foda o amor, não é disso que elas gostam. Que se foda a porra toda, não é disso que elas gostam. Hoje eu vou parar na gaiola. Senta, senta, senta. Apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo. Cai novinha da gaiola. Vai gostar de apaga, apaga tudo, apaga, apaga, apaga tudo. Cai novinha da gaiola, gosta de tudo no escuro. Hoje eu vou parar na gaiola. Não tô te ouvindo, me acompanhe. O nosso veneno, nosso lance. Canal Brega. Ao vivaço, Bragaço. Ao vivaço, ao vivaço. Ao vivo. Que é mais gostoso. Dança, dança, dança, dança aí. Pode arrumar as malas e vir morar nos meus sonhos, pra gente dividir segurado, meu irmão. Já imaginei a gente. Fabrício. Num lugarzinho sob medida. Com uma mini cópia sua e outra minha. Num jardim de amor. Pra parceiro que deu samba. Cuidado. Ladinho da primeiríssima dama. Sua dama é por ali. Vem, neném. Que eu quero só você e mais ninguém. O parceiro gordinho, lá da cidade modelo, ele tá presente também com a gente, valeu. É o papai Tuan. Tá aqui, meu irmão. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz também. Que o coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Dali, Fabrício, imbatível. Alanzinho, simplesmente romântico. Você pegar o periquitinho e dançar na manha, bem coladinho. As mãos e vir morar nos meus sonhos, pra gente dividir a cama e os planos. Daqui a pouquinho tem o nosso show completo pra galera. Tem Anderson, tem o William, performático. Com uma mini cópia sua. Muita coisa boa pra galera ainda, meu irmão. Da minha. Luiz Fabrício vai dar amanhã assim. Um jardim de amor pra gente cuidar. Vem, vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz também. Que o coração já tá dizendo amém. Tu olha pra ela e fala assim. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz também. E o coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Vem, neném. Banda 007. É pra se ligar. Precisei de mil frases certas pra te conquistar. De uma só errada pra te perder. Fabrício. Eu levei tanto tempo pra te apaixonar. Em um momento só, perdi você. Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei. Nosso amigo Jacha Baldi também, que são com a gente por ali. A nossa família Fábio! Estourado! Isso, né? Mas eu trouxe. Parceiro Naldo do 42. Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes. Uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes. Ela falou que não quer mais conversa. Agora dorme com essa. Banda Zé. Na cena, Vista Alegre tá com a gente. Toda a galera de Vista Alegre também presente com a gente. Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Sabe aquele dia que eu pedi pra você ir embora? Da casa do seu amigo e você não foi. Eu fiquei sozinha. E olha só pra você, eu aceito. Olha meu parceiro Jonas Batinado! Ele tá na área, meu irmão! Tá com o Fabrício, tá com o Andrew, tá com o Gui, tá com o William. Sempre! Você só quer rolê. Fica só na bebedeira pra se aparecer. Eu fiquei até altas horas e nada de você. Você quer o quê? O que é que você quer? Trair. Atigaça, trair. Trairia de novo. Você queria ser sucesso, então tá aí seu nome na boca do povo. Você queria ser sucesso, então tá aí seu nome na boca do povo. Banda 007. jantarzinho pra impressionar você, mas você não veio. Você só quer rolê, fica só na bebedeira pra se aparecer. Eu liguei até altas horas e nada de você. Uma traça a outra, pra você se ligar, se ligar. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. Quando respondia oi meu bem na mesma hora. Hoje é só oi, tchau, fica com Deus. E de vez em quando um boa noite. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. Emoção, do início ao fim. Quando respondia oi meu bem na mesma hora. Pra você dançar na manhã assim, vamos lá! Tchau, fica com Deus. E de vez em quando um boa noite. Sua oportunidade não aproveitou. Vacilou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou. Cê quer ver eu trair meu bico? Nanani nem vem, igual ela só uma. Scorpion Sound Prime. Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem, igual ela só uma. O Fabrício na área! Você tem já, já tem André, tem o William. Meu bem. E o show completo Nanani, do nosso Prime. Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem, igual ela só uma, igual você tem cem. Manda 007. Uma do rabo da outra. Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no é pra você dançar, meu irmão. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante. Uma joia rara, ela é tipo diamante. E adivinha só o que é que ela é? Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Meu parceiro Igor, Gelson, Giovanni, Antônio, toda perfeitinha. Família Guarani. Dá vontade de guardar numa caixinha. Juno Curana, tá com a gente, Sabine, toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. E ela? Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar. Banda Zero. É o nosso venenoso. Forrosando Ponte Preta. Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé. Fabrício. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante. Uma joia rara, ela é tipo diamante. E adivinha só o que é que ela é? Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar. Bota na caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar. olha aí, Fabrício. Coisa aqui que me mantenha perto de você. Alô, DJ Fabrício. Passo no cabelo, vigia o seu sono, sei lá, até pra vocês verem, pra ver se a barba vai arranhar. Eu posso ser fiscal do teu olhar. Pra você se ligar, meu irmão, pego sua toalha pra quando você sair do banho. Tu quer ser o quê? Fala aí! Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Beija alguém, testa esse beijo em mim. Olha, meu parceiro gordinho, tá com a gente também, valeu! Meu bem, os nossos amigos, Racha Valdi! Bora, Fábio! Se beija em mim antes de eu amar meu bem. Testa esse amor em mim. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Banda 007. Você se liga, meu irmão. Vem sair. Pego sua toalha. O meu parceiro cobra. Vida longa. De Vista Alegre está presente também com a gente. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. E quando você for beijar, quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim antes de amar meu. Seu Rodem Silva, Mário, meu irmão. Antes de eu amar meu bem, vou pegar só um pouquinho pesado com você. Só mais um, mais uma. Hoje eu recordo tão triste tudo que se. Scorpion Sound Prime. Que eu mais amei foi quem menos me amou. Novo Scorpio Sound, o venenoso do Pará, tá na área. Triste tudo que se passou. A menina que eu mais amei foi quem menos me amou. Se eu pudesse estar ao seu lado, era a melhor coisa pra mim. Mas como eu não posso estar, em minha vida tudo é ruim. Quero afagar seus cabelos, eu quero morrer de amor. Tânia, quero que tu saibas que sem você. Como é o nome dela? Fala aí pra mim, não vai! Ô Tânia, Tânia, meu grande amor. Ô Tânia, sem você eu nada sou. Banda 007. Olha, meu parceiro Fábio tá com a gente também. Os amigos da Fábio estão aqui comigo, meu irmão. Aqui. Só pra mim. Mas como eu não posso estar, em minha vida tudo é ruim. Quero afagar seus cabelos, eu quero morrer de amor. E a Tânia? Tânia, quero que tu saibas que sem você eu nada sou. E amor, amar é dividir. Fabrício. Vergonha não, aqui é parceria, isso que é relação. Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe, sou eu quem dirijo, espero ela no salão. Agora pensa aí no casalzão. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal na tela que bloqueia e para de seguir. Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal na tela que bloqueia e para de seguir. Aqui não, aqui é casal raiz. Mas o Jonas Patinado tá na área, meu irmão. Bora, Jonas! Tá na área!